Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, uma hora com sons do rock psicadélico e progressivo e esta semana com um programa especial dedicado à reedição do álbum branco dos Beatles. O álbum original saiu em 1968, em novembro de 1968, e há poucos dias chegou então uma reedição, para além do alinhamento original deste disco emblemático dos Beatles, também uma série de outtakes e também as muito aguardadas Asher Demos, as demos que os Beatles gravaram em casa de George Harrison na primavera de 1968 e que deram origem depois então às canções de White Album, se bem que também por lá nasceram temas que iriam surgir mais tarde, por exemplo, no álbum Abbey Road e também nos discos a solo dos Beatles. Durante o programa de hoje vamos ouvir alguns temas do alinhamento original de White Album e também vamos explorar um pouco as Asher Demos. Não vai dar para ouvir todas as demos que os Beatles gravaram nesta hora de Floresta Encantada, mas algumas, e vamos então perceber a imaginação e a criatividade dos Fab Four. E começamos com as músicas que abrem precisamente o disco branco dos Beatles. Primeiro, Back in the USSR, e entretanto Dear Prudence, o tema que os Beatles escreveram em dedicação a Prudence Farrow, a irmã de Mia Farrow, que também foi com os Beatles para o retiro na Índia, esse retiro marcante, e onde acabaram por nascer as músicas do álbum branco dos Beatles. Dear Prudence, uma música então dedicada a Prudence Farrow, que nesse retiro na Índia ficou um pouco obcecada com a meditação, e também Maharishi Mahesh Yogi, o guru que estava a levar a cabo esta meditação, também houve aqui um relacionamento um pouco desagradável com Prudence Farrow, e daí também os Beatles a dedicarem esta música a Farrow. E na versão das demos podemos ouvir mesmo John Lennon a falar um pouco dessa relação estranha com o guru na Índia. Por isso mesmo vamos então dar início a esta audição do disco branco dos Beatles, aos extras do disco branco. Já começamos então com duas músicas do alinhamento original e vamos agora passar para as demos, precisamente com Back in the USSR e depois Dear Prudence, aqui nas suas versões mais despidas e acústicas. From Miami Beach, Bay OAC, didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And my soul girl make me sing and shout. That Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my, my. Flew in from Miami Beach, BOAC. Didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. Whoa, you don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And my soul girls make me sing and shout. That Georgia's always on my, my, my, my, my, my, my, my, my, my. I've been away so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case.

sooner or later she was to go completely berserk under the care of Maharishi Mahesh Yogi. All the people around were very worried about the girl because she was going insane. So we sang to her. Quando os Beatles regressaram da Índia em 1968, traziam muitas canções escritas, principalmente à guitarra acústica, por isso também é que estas demos vivem desse modo mais unplugged por parte dos Beatles. E muito do que se escreveu posteriormente à edição dos Beatles, e já depois da banda ter acabado, era que nesta altura o grupo já estava um pouco a separar e as canções foram nascendo, cada um para o seu lado, cada Beatle para o seu lado, a compor as músicas. Nestas demos, que entretanto saíram na reedição do White Album, percebemos um pouco o contrário que vai contra esta ideia feita da produção de White Album. Por exemplo, na versão de Obladi Blada, das Asher Demos, podemos encontrar uma banda toda reunida na sala e a cantar e a bater palmas e a tocar então esta música Obladi Blada, que se tornou também um dos temas mais conhecidos dos Beatles. E é precisamente a versão que vamos ouvir agora e logo a seguir, porque não, o original do alinhamento de White Album. Primeiro então Obladi Blada, das Asher Demos, as tais canções em formato acústico gravadas na casa de George Harrison, nas imediações de Londres, e depois a versão original que surge no alinhamento de White Album, o alinhamento original editado em 1968, em novembro desse ano. three, four. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you sow are the troubles you're reaping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me how to unfold your love. I don't know how someone controlled you, labeled and sold. While my guitar gently weeps, with every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look at the trouble and hate that is raging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, o retiro espiritual dos Beatles aconteceu entre fevereiro e abril de 1968. Foi um retiro muito documentado pela imprensa na época. E os Beatles foram acompanhados, por exemplo, por Donovan, o músico britânico, Mike Love, dos Beach Boys, também a atriz Mia Farrow e a irmã Prudence Farrow, que já falamos aqui no início do programa. Foi uma forma dos Beatles também se afastarem um pouco de tudo. A banda já tinha editado, por exemplo, o registro de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, muito aplaudido pela imprensa mundial. Depois tiveram ali um momento que, apesar de ter sido abraçado pelos fãs, foi um flop comercial, o filme para a televisão Magical Mystery Tour, que deu a origem ao EP com o mesmo título, que entretanto também se transformou num dos discos mais importantes do percurso psicadélico por parte dos Beatles. Entretanto, nestes últimos minutos na Floresta Encantada, não só escutámos as duas versões de Obladi Blada, a versão das Asher Demos e também a versão original que surge no registro White Album dos Beatles, mas também nestes últimos minutos estivemos com uma composição de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, que no disco depois contou com a participação especial de Eric Clapton no solo de guitarra. No alinhamento original, esta música, While My Guitar Gently Weeps, é precedida por outra música, The Continuing Story of Bungalow Bill, e é essa versão que vamos ouvir agora, Bungalow Bill, na versão acústica das Asher Demos, que surge agora então nesta nova reedição de White Album, e logo a seguir, por que não, a versão original de While My Guitar Gently Weeps, com o tal solo que Eric Clapton emprestou a este tema escrito por George Harrison. One, two, three, four. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Tiger hunting with his elephant and gun, in case of accidents, he always took his mom. He's the all-American bullet-headed Saxon mother's son. All the children sing, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Deep in the jungle where the mighty tiger lied, Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped it right between the eyes. All the children sing, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. The children asked him if to kill was not a sin. Not when he looked so fierce, his mommy butted in. If looks could kill, it would have been us instead of him. All the children sing, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Bungalow Bill kill. Thank you. Wait for. Primeiro, na Floresta Encantada, estivemos com a versão acústica do tema The Continuing Story of Bungalow Bill, que depois colámos, como acontece no alinhamento original, mas neste caso colámos de uma demo para o tema que surge no disco mesmo dos Beatles e com o solo de Eric Clapton, While My Guitar Gently Weeps. E, entretanto, estivemos com Revolution, também na sua versão mais acústica das Asher Demos. Só referir aqui que Asher é relativa à zona onde está a casa de George Harrison, nas imediações de Londres, e onde os Beatles gravaram estas demos que depois iriam passar para as sessões de estúdio dos Beatles. Muitas destas demos surgiram, muitas não, algumas surgiram na antologia dos Beatles nos anos 90, e aí as pessoas puderam perceber que de facto havia versões demo com ótimo som, para lá das bootlegs que aqui e ali foram surgindo. Finalmente agora, nesta imensa reedição do álbum branco dos Beatles, saem as versões demos completas, mais alguns outtakes que iremos explorar no futuro da Floresta Encantada. Depois temos ouvido Revolution, na sua versão demo. Vamos ouvir a versão oficial do disco Revolution One. São os Beatles no disco branco em 1968. Okay. It's gonna be, should be do all right. two, three, four. If your life's not right, doesn't satisfy you, don't get the breaks like some of us do. Better work it out, find where you've gone wrong. Better do it soon, you don't have long. From everything you do, in the shortest time your dreams come true. In no time at all makes you more aware. Very simple process takes you there. Floresta Encantada, e esta semana estamos a olhar para a imensa reedição do disco branco dos Beatles, não só para os temas originais, mas também para as Asher Demos, gravadas na primavera de 1968 em casa de George Harrison, uma espécie de White Album Unplugged, mas que depois essas músicas iriam dar origem ao disco branco dos Beatles que tão bem conhecemos. Para trás ficou Revolution, na sua versão de disco, e entretanto ficámos com a faixa Sour Milk Sea, um tema composto por George Harrison, mas que acabou por não figurar no White Album, mas sim num disco de um dos artistas da editora dos Beatles, a Apple, neste caso o músico Jackie Lomax. George Harrison acabou por dar esta música a Jackie Lomax e acabou então por surgir num dos discos que a Apple editou. Vamos ficar com mais dois momentos que ficaram de fora do alinhamento de White Album. Um é um tema escrito por John Lennon, tem como título I'm Just a Child of Nature, que iria dar origem muito mais tarde a Jealous Guy, que iria sair no registro Imagine, e aqui Jealous Guy com uma letra diferente daquela que vamos ouvir já a seguir. Mais à frente vamos ter outro tema escrito por George Harrison e que só iria sair num disco editado em 1982. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Sunlight shining in my as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child of nature, I don't need much set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul, touch the windows of my soul. I'm just a child of nature, I don't need much to set me free. I'm just a child of nature, I'm one of nature's children. I go round and round in circles. Love warms and love colds. So I go round and round in circles. He who knows does not speak, he who speaks does not know. And I go round in circles. Life comes and life goes, so we go round and round in circles. He who knows does not speak, he who speaks does not know. As I go round in circles, life comes and love goes, we go round and round in circles. Thank you. dois momentos fundamentais para percebermos a criatividade vivida pelos Beatles durante a composição para as canções do disco branco da banda. Primeiro com I'm Just a Child of Nature, de John Lennon, que iria dar origem a Jealous Guy, que surgiu depois no disco Imagine. E, entretanto, o tema Circles, uma composição de George Harrison, um tema um pouco mais psicadélico, mas que só iria ter versão de estúdio em 1982, no registro Gone Tropo, o álbum solo de George Harrison. Estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, toda ela dedicada ao álbum branco dos Beatles, que saiu em novembro de 1968. Entretanto, para celebrar os 50 anos deste disco emblemático, já chegou às lojas a reedição deste disco dos Beatles, uma reedição obrigatória, porque não só traz o disco original, também traz estas demos, as músicas gravadas em casa de George Harrison, e também uma série de outtakes, onde podemos também já escutar temas que iriam figurar, por exemplo, nos álbuns Let It Be ou Abbey Road. Para o final da Floresta Encantada desta semana, deixo aquele que é talvez o tema mais psicadélico do registro branco dos Beatles, uma composição de George Harrison, que surge ali pelo meio do segundo LP, chama-se Long, Long, Long, e fecha a Floresta Encantada desta semana. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22h e quarta-feira a partir das 11 da noite.